dar a mim ou a você uma nação inteira não significa o que a gente pensa. Significa Deus executar o propósito eterno dele na nossa vida. E todos os milagres multifuncionais, multioperacionais de Deus visam nos levantar como Deus levantou a Abraão. Pai de uma multidão, patriarca, Sara, matriarca, idôneos, exemplo, próspero, frutíferos, investidores nos filhos, filhos que cresceram e geraram filhos, que geraram tribos, que geraram nações, e todas as nações da terra foram povoadas com os filhos de Abraão. E é o que Deus quer fazer de mim e de você. Talvez você esteja numa circunstância como Sarai e Agar, desespero, angústia, necessidade, conflito, precisando de um milagre, não importa em que área. E nós veremos os milagres do Senhor entre nós, entendendo que existem algumas questões. Eu preciso crer, proclamar o que o Senhor disse, renunciar e obedecer, perseverar crendo, seguir na minha missão de interceder e salvar vidas e aguardar, porque daqui a um ano o Senhor te dará o filho. Dentro de um ano, no tempo previsto por Deus, Sara teve o seu filho Isaque. E eu quero proclamar sobre a tua vida que assim será. Enquanto caminharmos, segundo os preceitos da palavra do Senhor. Eu não quero a banalidade de busca de milagres. Que na verdade é mais um culto ao desejo pessoal, ao interesse do próprio ventre, do que qualquer outra coisa. Eu quero entender a ação multioperacional de Deus para executar um milagre. Não é apenas para atender minha demanda. Não é apenas para satisfazer meu pedido ou equiparar a minha fé. Deus tem um projeto muito superior às minhas necessidades pessoais. Ele vai suprir cada uma delas, mas Ele vai fazer milagres. Num processo multioperacional em que eu vou crer. A despeito da circunstância, eu vou crer. E as circunstâncias são exatamente aquelas que nós estamos vivendo. Eu vou renunciar e obedecer à palavra do Senhor incondicionalmente. Tem que haver uma mudança, uma alteração na minha vida nesses dias que revelam e comprovam que eu estou entrando em obediência e renúncia irrestrita. Isso será uma circuncisão na minha vida. Há um corte, há uma marca, há uma dor que é fruto da aliança e que é testemunho vivo. Eu estou obedecendo e renunciando a mim e a tudo em crer na promessa. Eu persevero. Eu entro na dimensão da minha missão, interceder por salvação de vidas. Atuar diretamente com Deus para que Deus salve vidas, salve cidades. E posso ter certeza, o Senhor vai operar todos os milagres que Ele tem que operar na minha vida. Quero pedir que você fique de pé, irmão. Você que está ouvindo pelos CDs e DVDs. Você desligue agora e tenha um tempo orando ao Senhor. Pondo diante do Senhor sua vida, sua história. Eu quero pedir a você, irmão, agora que você tenha os seus olhos fechados. E que você coloque diante do Senhor seu coração. Coloque diante do Senhor sua realidade. Talvez haja no seu contexto uma briga como a de Sarai e Agar. Talvez haja um problema no trabalho, complicado, na escola, na vida pessoal, nos laços de relacionamentos. Talvez haja uma caminhada em família problemática, ou um coração, sentimento, pensamentos, emoções tomados por tempestades. Esses são os ambientes propícios para milagres. E o Senhor quer nos dizer: filho, eu estou cuidando de você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo ele fará. Quantas vezes, de uma forma ou de outra, nós estamos rindo como Sara riu? Será? Tem jeito não. Ele não muda, ela não muda. Olha, para mudar só se eu fosse para os Estados Unidos. Não, para mudar só se acontecesse aquilo, aquilo outro, mas é muito difícil de acontecer. Senhor, eu vou mudar as frases da minha boca. Eu vou parar de rir como incrédulo das promessas do Senhor. E eu quero uma aliança com o Senhor. A aliança com o Senhor não é frequentar culto de vez em quando, não é frequentar a célula. A aliança com o Senhor é uma renúncia de vida, que significa um corte, que gera uma marca, fruto de dores. Senhor, faça esse corte na minha vida. E vem o Senhor Jesus e depois diz assim: eu não quero mais fazer um corte na carne de vocês. Eu quero fazer uma circuncisão no coração de vocês e plantar no coração de vocês a minha palavra, a minha lei. Esta é a aliança com o Senhor. Eu renuncio a tudo essa vida, eu pago o mico, eu passo vergonha, eu abro mão de tudo, mas eu vou andar na presença do Senhor, eu vou cumprir a palavra, eu vou estudar a palavra, eu vou buscar o Senhor. Eu tenho essa aliança com meu Deus, porque o milagre virá. Isso não é indubitável. O milagre virá. E mesmo que não venha ainda, eu vou cumprir a minha missão, interceder por vidas. Você pode dizer isso ao Senhor? Eu quero orar primeiro por alguém que precisa de um milagre, de uma intervenção poderosa, sobrenatural de Deus. Mas alguém como Ló, que está cercado por um mundo terrível, sem salvação. Talvez os costumes desse mundo terrível, promíscuo, que está à nossa volta, estão aos poucos entrando na sua vida, caminhando longe de Deus, caminhando sem adorar a Deus, caminhando sem um compromisso com a palavra do Senhor, caminhando segundo os preceitos mundanos, sofrendo os mesmos ataques, as mesmas agruras que qualquer ímpio dessa terra aí está sofrendo. Talvez você precisa mesmo de um milagre, mas reconhece hoje que antes do milagre vir, você precisa que o Deus do milagre tome conta da sua vida. Talvez você veio aqui hoje à noite e você não tenha uma experiência real de conversão a Jesus Cristo e o seu reino. Não é mudança de religião, é conversão real a Jesus. Eu quero que Jesus seja o único Senhor da minha vida, e eu quero renunciar a tudo. Eu quero que Ele corte o que quiser, eu quero que Ele faça uma marca na minha vida. Não importa o quanto eu tenho que renunciar, eu quero entrar dentro dessa aliança com Jesus. Eu quero ser alguém guiado por Jesus 24 horas por dia. Talvez você queira isso nessa noite e nunca tenha dito isso publicamente. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir expressar isso publicamente aqui na minha frente. Eu vou orar com você aqui. Saia desse do seu lugar. Se você nunca fez isso publicamente, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero uma aliança verdadeira com o Senhor Jesus. Eu quero o reino de Cristo entrando na minha vida. Eu quero ser realmente marcado por Ele, circuncidado por Ele. Eu quero o reino de Deus sobre mim. Sai do seu lugar e vem à frente. quero orar nesta noite também por irmãos que precisam de um milagre, e talvez o milagre seja de transformação do caráter mesmo. Nem é uma questão financeira, uma questão de enfermidade, é a transformação do caráter. Eu ando com Deus, eu sou membro da igreja, eu busco o Senhor, mas na verdade eu estou vivendo uma vida muito mais de incredulidade, como Sarai, ou de envolvimento mundano, como Ló e suas filhas. E eu quero uma mudança radical de vida. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, ao altar do Senhor. Nós queremos orar com você. Eu quero uma mudança radical de vida, Senhor. Eu quero. Quero pedir outros irmãos líderes de célula que venham estar aqui ministrando. Eu quero, Senhor. Fenício, João, pedi que venha aqui ajudar. Se você não tem uma aliança pessoal com Jesus Cristo, você tem a oportunidade de estar aqui no altar e dizer: Senhor, eu quero uma aliança real, eterna, de mudança de vida, de mudança de valores, de mudança de preceitos, de paradigmas, mudança da forma de pensar, de viver, de falar. Eu quero a tua palavra, a Bíblia Sagrada, encarnada em mim. Eu quero meu coração circuncidado nessa noite e o Senhor implantar a tua palavra dentro do meu coração. Eu quero publicamente dizer: eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu quero declarar minha aliança eterna com Cristo Jesus nessa terra. Eu quero uma mudança radical de vida, porque esse é um ambiente de milagres. Se você já tem uma experiência pessoal assim com Jesus, mas tem vivido muito mais em Sodoma e Gomorra, é como aqueles genros de Ló. É como a mulher de Ló. Ai, está ficando lá para trás. Ai, minha vida, eu tenho tanta coisa lá no mundo. Eu tenho tanta coisa lá. É como Ló. Anda logo, Ló. Não se atrase a deixar isso. Mas tem tanta coisa que nos prende. E Ló ainda pediu: deixa que seja numa cidadezinha. Deixa, não muda tudo de uma vez, não. Talvez você esteja vivendo isso, mesmo dentro da igreja. Esse é o tempo de você estar aqui no altar do Senhor e dizer: Senhor, faça uma operação hoje. Por mais que pareça absurdo um homem de 99 anos ser circuncidado, faça uma circuncisão em mim hoje, Senhor. Talvez você tenha uma experiência real com o Senhor. Talvez você ande com o Senhor mesmo. Essas duas primeiras instâncias estão encaminhadas pelo Senhor na sua vida. E você precisa mesmo de um milagre de cura, de um milagre na sua vida financeira, de um milagre nos relacionamentos de família, de um milagre de Deus para resolver seu casamento, seu passado, seus embaraços. Você sai do seu lugar e vem aqui à frente e diz: Senhor, eu preciso de um milagre. E eu reconheço que o Senhor é um Deus multioperacional. Teu poder opera de muitas formas ao mesmo tempo. Ensina-me, Senhor, a viver assim, não apenas esperar um milagre, mas proclamar em obediência, em submissão e servindo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor fará o que é o teu propósito na minha vida. E não há doença, não há circunstância financeira, não há problema de casamento, não há, Senhor, fracasso, não há falência, não há angústia, não há nada, Senhor, que o Senhor não tome nas suas mãos, com um milagre opere e que ao mesmo tempo não gere inúmeras outras ações poderosas. Levante as tuas mãos, levante a tua voz, declare ousadamente para Ele: eu não rio, Senhor, eu não sou incrédulo, Senhor, eu creio, meu Deus, eu me submeto, Senhor, eu provo minha perseverança, Senhor, O Senhor quer mais 2 anos? O Senhor quer mais 100 anos? Pode fazer, eu continuarei crendo, Senhor. E enquanto eu aguardo, eu te sirvo. Eu te sirvo. Usa-me como instrumento de intercessão pelas cidades, pelas vidas, para a salvação de pessoas. Usa-me, Senhor.